Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na altura de pôr a leitura em dia. Nesta sexta-feira, dia 2 de abril, hoje assinala-se o Dia Internacional do Livro Infantil. Naturalmente que não poderíamos ficar alheios a esta efeméride e a nossa sugestão literária de hoje vai precisamente para um livro no domínio da literatura infantil. Falamos do Livro dos Medos, de Adélia Carvalho, com ilustrações de Marta Madureira. A edição é da Trampolim. Nada melhor para comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil, que coincide também com a comemoração do nascimento de Hans Christian Andersen, nada melhor do que o Livro dos Medos, da Adélia Carvalho e Marta Madureira. Adélia Carvalho é o seu primeiro livro no domínio da literatura infantil, é educadora de profissão e livreira. Aventura-se nesta área com um exercício literário à volta de uma realidade incontornável de toda a criança, que é o medo, esse grande papão, o que é isso, como enfrentá-lo, como resolver esse problema. Marta Madureira é uma ilustradora, jovem ilustradora, com domínios e concretos firmados nesta área. Este é o seu terceiro trabalho no domínio da literatura infantil e afirmo-se a propósito que fez parte do júri das correntes escrita para o Livro Infantil de 2010. Aqui neste pequeno livro, o Livro dos Medos, é a Carolina, o grande personagem, que tem medo como todos os meninos, o João, a Mariana, o André, os seus amigos, basicamente. A mãe e o pai preocupam-se em dizer-lhe que a protegem e estão cá exatamente para proteger a sua filha. No entanto, Carolina diz que tem medo das coisas estranhas, estrábicas, aquelas coisas representadas pelo Martim sem dentes. Quem é o Martim sem dentes? O que é que ele faz? O que é que ele assombra o imaginário e a vida sossegada de Carolina? Mas num diálogo criativo, um diálogo tocado lá com a mãe, Carolina obriga também a mãe a confessar que tem medo, para espanto das duas, principalmente da pequena Carolina, ao ponto de interrogar a mãe: mas tens medo do quê? E a mãe faz-lhe ver que tem medo de perder o amor, de perder a ternura da sua filha por ela. E ela diz a Carolina: mãe, mas não tens nada que ter medo. E então esta pequena deixa, uma deixa fantástica de criatividade literária da autora Adélia Carvalho, que aqui se invertem os papéis, ao ponto de vês como também eu tenho medo de perder, e tu me dizes, Carolina, que não há necessidade nenhuma, nem faz qualquer tipo de sentido esta minha preocupação, portanto também podes dormir sossegada e sozinha no teu quarto, que nós estamos cá para proteger. E então, essa velha afirmação que todos nós usamos no nosso cotidiano, juras que nunca, portanto é usado o verbo jurar, para selar este tipo de pacto entre mãe e filha, para enfrentar os dois, e neste caso as duas, esse medo, esse grande papão que de facto não existe. Este livro é um livro belíssimo e queremos dizê-lo aqui, de facto, que Marta Madureira, no plano estético, no plano, vamos lá, cromático deste livro, produz um trabalho de ilustração fabuloso, do melhor que foi dado ver e ler, e pensamos que o pequeno leitor, a pequena criança que irá tomar contacto com o Livro dos Medos, será uma delícia total e absoluta. Então a nossa proposta para esta sexta-feira, a história da pequena Carolina e o seu Livro dos Medos, da autoria de Adélia Carvalho, com ilustrações de Marta Madureira, uma edição da Trampolim, é a nossa escolha para hoje, a pensar nos mais novos. O Livro dos Medos, para pôr a leitura em dia. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no canal 1.

neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Câncer no ambiente de trabalho, não se deixe envolver em discussões à toa. No relacionamento afetivo, seja mais paciente e evite problemas com a sua cara metade, Câncer. Hoje a sua cor são os tons claros. Leão. Oi, Leão, o dia é favorável para fazer planos a longo prazo, mas mantenha sigilo sobre os seus objetivos, hein? No romance, ofereça mais segurança à sua alma gêmea, Leão. Hoje a sua cor é verde claro. Virgem. Neste dia, Virgem, peça ajuda aos colegas de trabalho para você não se sobrecarregar. Nos assuntos do coração, use e abuse do seu romantismo e tudo sairá muito bem, Virgem. Aproveite. Hoje a sua cor é creme. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. A informação é um recurso estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, durante 30 minutos, Edelson Moura e Márcia Ferreira trazem as notícias do Brasil e do mundo. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Libra. Oi, Libra, acredite mais em seus próprios sonhos e em sua capacidade para alcançá-los com o seu esforço. Agora, no campo sentimental, demonstre sua confiança na pessoa amada, Libra. Hoje a sua cor é roxo. Escorpião. Escorpião, melhor guardar segredo de suas verdadeiras intenções para não ter problemas com os seus amigos. No relacionamento a dois, ouça o seu par e evite injustiças. Hoje a sua cor é vermelho. Sagitário. Olá, Sagitário. Não permita interferências dos seus familiares em assuntos que não os envolve. No campo afetivo, busque conforto e refúgio ao lado do seu amor. Hoje a sua cor, Sagitário, é verde claro. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the Kitchen Sink, com Sean Klein no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. A sua capacidade de resolver problemas pessoais e profissionais estará em alta. Então, aproveite. No relacionamento afetivo, mantenha a distância de atritos, hein, Capricórnio? Hoje a sua cor é verde escuro. Aquário. Trabalhe com afinco e não gaste seu dinheiro com bobagens. No campo sentimental, o momento é favorável para compartilhar os seus sonhos com a sua alma gêmea. Hoje a sua cor é lilás. Peixes. Olá, peixes. Hoje, use sua imaginação e encontre maneiras diferentes de desenvolver o mesmo trabalho. E no romance, peixes, converse com a sua cara metade e esclareça mal entendidos, ok? Hoje a sua cor é bege. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia.

O rock e o pop dos anos 90 e 2000, em grande destaque na Antena Web. Rock e Pop, 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Sem fazer alarde, a Globo está armando um plano B para ocupar futuramente o horário de Jô Soares. Tudo está sendo feito discretamente com o maior cuidado, para não soar como desrespeito ao apresentador que ficou internado por 20 dias e agora está sendo tratado em casa. O nome cotado para substituir Jô enquanto ele se recupera é Fábio Porchat. Tem gente na Globo de olho no humorista, que será preparado para isso. No mundo da fama, babados e fofocas. A dupla Chitãozinho e Chororó está em estúdio e prepara um disco em homenagem ao maestro Tom Jobim. O projeto sairá ainda nesse semestre e contará com versões de alguns clássicos do gênio da bossa nova. Com isso, o público poderá esperar ouvir os irmãos dando voz para canções como Garota de Ipanema, Lígia e Eu Sei Que Vou Te Amar, entre tantas outras. Mas os fãs podem ficar tranquilos que eles não se inclinarão para o lado da bossa nova. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! Juanes, Taylor Swift, Plácido Domingo e Shania Twain pertencem ao hall de artistas internacionais que já cantaram ao lado de Paulo Fernandes. Em 26 de setembro, essa lista ganhará mais um integrante, Julio Iglesias. O cantor convidou Paula para participar de sua apresentação, que acontecerá no Citibank Hall, no Rio de Janeiro. O show ganha contornos históricos, já que será o último do ídolo romântico no Brasil. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. A dupla Edson e Hudson lançou sua nova música de trabalho Coração Sangrando. A faixa faz parte do novo disco dos irmãos, de Edson para Hudson, previsto para chegar ao mercado nos primeiros dias de setembro. Composição de Edson Silva, a faixa reflete o romantismo tradicional dos maiores sucessos da dupla. Não existe meio termo para Edson e Hudson. Ou fazemos aquelas músicas que colocam todos para dançar, ou falamos daquele amor sofrido, verdadeiro, que pulsa, que rasga por dentro, disse ele. Zezé foi visto jantando com Zilu e os filhos Vanessa, Camila e Igor. Eles estavam comemorando o aniversário do sertanejo. O cantor, que passou por uma fase turbulenta de brigas com a ex-mulher, parecia bem à vontade ao lado dela. O clima era de total harmonia. Graciela Lacerda não foi convidada para o jantar, pois é proibida de pisar nesses eventos familiares, pois os filhos não aceitam a namorada do pai. Passa, fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O Que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10:30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, às quartas-feiras, às 10 da noite, no Canal 1. Pergunta feita por Júlio no radiovendas.com.br. Abre aspas. Trabalho como promotor de uma empresa. Minha função é vender serviços e cartões. Muitas pessoas dizem que já tem. Outros são apressados e dizem não. Embora eu seja simpático, trato todos bem, ofereço e insisto. Quando vejo que o cliente está decidido a não obter, eu deixo a vontade para comprar. Como posso captar mais pessoas para fazer o cartão da loja? Ou será que esta área precisa mesmo de muita paciência? Fecha aspas. Júlio, um dos autores de vendas que eu mais gosto é o Jeffrey Gitomer. Em seu livro A Bíblia de Vendas, logo na primeira página ele escreve assim: quero dedicar este livro e dar um obrigado especial a todos os compradores e clientes potenciais que me disseram não. Este é um dos livros de vendas mais vendidos no mundo. Agora, pense bem, por que será que o autor decidiu começar o livro falando isso? Obrigado por todos que disseram não? Bom, eu imagino que é porque a cada não que o cliente diz, você tem a oportunidade de aprender e se aperfeiçoar. Isto se você perguntar o porquê. Quando um cliente te disser não, persista. Se mais uma vez ele disser não, diga algo mais ou menos assim: ok, tudo bem, mas conte pra mim, por que exatamente o senhor não quer? Ouça com atenção. Dependendo da resposta, você poderá argumentar e conseguir convencê-lo. Mas não existe mágica. Alguns clientes simplesmente não vão comprar porque não estão convencidos de que ter um cartão é algo positivo. Não desanime e aprenda alguma coisa com cada não que você receber. Eu sou Leandro Branquinho, do radiovendas.com.br. Rádio Vendas. Boa tarde a todos. Oh, Zé Joaquim, boa tarde, tá bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre passado e presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, entre as 14 e as 15 horas, venha viajar no tempo com a Antena Web. Sonoplastia, aos sábados, a partir das 14 horas, aqui no Canal 1. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé, refletindo sobre a vida, tendo a Bíblia como espelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28, há uma belíssima passagem que nos faz pensar. Viver para servir e não para ser servido. O evangelista Mateus não trata de forma enfática a subida de Jesus e do seu movimento para Jerusalém, como faz o evangelista Lucas. Mas Mateus mostra que a subida para Jerusalém se torna profundamente pedagógica para os discípulos. Enquanto subiam para Jerusalém, Jesus confidencia aos companheiros mais próximos que está sendo ameaçado de morte e principalmente de ressurreição. Denuncia os responsáveis, os chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ou seja, os chefes do poder religioso, são os responsabilizados pela condenação de Jesus, o justo e inocente. Mas Mateus faz questão de mostrar que Jesus não treme na base, não fica nas dores da paixão, da condenação injusta, mas, de forma altaneira, anuncia a utopia da ressurreição. No terceiro dia ressuscitará o condenado. Estranhamente, enquanto Jesus está sendo perseguido pelos detentores do poder da dominação, Mateus faz questão de mostrar a sede de poder existente também entre os companheiros de luta. Dois discípulos usam a mãe deles para pedir a ascensão ao poder. Jesus, no meio da realidade conflituosa, alerta: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Veio para doar a vida em favor de muitos. Em Mateus capítulo 20, versículos de 29 a 34, trata-se da cegueira ao seguimento de Jesus e do seu projeto. Na periferia da cidade de Jericó estão os injustiçados, entre os quais os cegados. Dois deles ousaram gritar pedindo socorro a Jesus. A multidão os repreende. Assim também continua sendo hoje. Quando os pobres se resignam à margem da sociedade e, ajoelhados, pedem esmolas ou se contentam com bolsas compensatórias ou ainda trabalham como escravo para funcionar a sociedade, beleza para os da classe dominante. Mas quando os pobres se unem, se organizam e começam a gritar pelos seus direitos sociais, aí muita gente começa a repreendê-los com calúnias e difamação. Os dois cegados gritavam ainda mais alto. Não se intimidaram. Jesus para, chama os injustiçados, ouve seus clamores e dialoga com eles. Jesus deve ter ficado feliz da vida ao ouvir os cegados que eles não queriam esmola, mas sim a recuperação da vista, ou seja, reivindicavam direitos e não queriam apenas solidariedade. Jesus se comove, toca neles o que era proibido pela lei da pureza, regra hegemônica na sociedade. Assim, por um processo de solidariedade que inclui luta por justiça, os cegos injustiçados resgatam a visão e passam a ser discípulos daquele Galileu que de tão humano se tornou divino. Que nos abençoe o Deus da vida, o Deus que se humanizou e assumiu a condição humana. Se você quiser, visite na internet o blog de Frei Gilvander, freigilvander.blogspot.com.br. Fique com um abraço terno e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.